Quantas vezes a gente se pergunta por que algumas pessoas vão mais longe, avançam mais rápido e conseguem melhores resultados do que outras? Diferentes pessoas, vivendo sob as mesmas condições, têm resultados tão variáveis quanto suas digitais. Isso é, no mínimo, muito intrigante, principalmente porque todos desejamos ser as pessoas que dão certo. Há, sem dúvida, algum tipo de habilidade especial, talento para a atividade que se propõe, mas só isso não explica. Quanta gente talentosa fica no meio do caminho, estagnada na vida, que não se desenvolve, não chega lá. Não, o talento por si só não explica o sucesso. Talvez seja o esforço acima da média. Entretanto, aí também encontramos dificuldades em formar um padrão. Porque, se por um lado os mais bem-sucedidos trabalham com persistência e determinação, por outro lado tem muita gente suando a camisa, ralando, que não decola na vida. Assim, o trabalho é um componente, mas não determina o sucesso. Se a fórmula talento e persistência não garantem sucesso, o que falta? Educação? Não pode ser, pois existiram muitos semi-analfabetos que revolucionaram o mundo. Albert Einstein foi expulso da escola após 3 meses de aula, sob a alegação dos professores que ele não tinha capacidade mental para o aprendizado. Logo ele, o descobridor de uma das invenções que até hoje influenciam o estilo de vida de todos, a teoria da relatividade. Quem sabe, então, o que explica o sucesso é a inteligência? Existem muitos gênios sem expressão. Conheço um rapaz que fez doutorado em universidade da Europa e não consegue emprego nem trabalho por aqui. Pelo visto, não há resposta para a nossa questão. Quem sabe é a soma de uma série de condições, mas como explicar o fracasso de herdeiros dotados de condições excepcionalmente positivas? Situações que ouvimos pela vida como pai rico, filho nobre e neto pobre? Voltamos à estaca zero, ou quase. Na filosofia clássica, encontramos algumas pistas sobre a forma de vida especial que separa vitoriosos de mortais, e chegamos à conclusão que o fracasso e o sucesso são primos. A linha divisória que separa os bem-sucedidos dos que não conseguem nada é milimetricamente e incrivelmente estreita. Sócrates falava de crenças que determinam a realidade. Platão dizia que grandes caminhadas começam com a decisão do primeiro passo. Aliás, filosofia adotada muito pelos antigos chineses. Aristóteles afirmava que o ser humano é resultado de seus hábitos e que a excelência é a gestão disciplinada de nosso comportamento. Sêneca, o pensador romano que viveu nos tempos de Cristo, dizia que se o homem não sabe para onde se dirige, nenhum porto lhe será favorável. Ao longo da história, outros pensadores se juntaram a esses, fazendo coro à ideia de que nós moldamos o nosso destino. É também com esses estudiosos do comportamento humano que vamos descobrir mais sobre motivação, que é diferente do incentivo. O mundo e a vida nos dão incentivo porque nos permitem os movimentos necessários para conquistar o futuro desejado. Esses incentivos vêm em forma de mercado, trabalho, oportunidades, família, porém, o incentivo só é útil para a pessoa motivada. Todos nós conhecemos exemplos de pessoas que venceram grandes obstáculos, grandes adversidades. Muitos tinham uma origem muito pobre e, apesar de toda a limitação imposta pela vida, constituíram um espaço de sucesso e de realização. de um modo geral. As pessoas estão reclamando do governo, de crise, de situações difíceis e aguardando que alguma coisa mude para realizarem seus sonhos. Contudo, a pessoa que temos como modelo não espera por uma mudança, ela vai à luta e a faz. É uma pessoa em movimento, que vai atrás e realiza seus propósitos. Essa pessoa entende que inteligente não é aquele que sabe muito, mas aquele que aplica aquilo que sabe. Certo estava o cantor Geraldo Vandré, da MPB, que dizia: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A diferença que podemos perceber entre os que dão certo e os que não dão certo tem a ver com a atitude que o indivíduo coloca em relação ao que faz. Essa motivação é a base do sucesso. Essa motivação é a argamassa que mistura tudo: talento, persistência, educação, inteligência e incentivo, que dá consistência na construção de nossos propósitos, ajudando a transformar os nossos sonhos em realidade. No meu livro A Arte de Saber Viver, eu faço a seguinte reflexão sobre o dia a dia das pessoas. A vida vai lhe dar de volta o que você deu a ela. Sua vida não é uma coincidência, sua vida é uma consequência daquilo que você pensa e faz para ela.